Eis aqui teu filho amado. Muito só, desamparado, que voltou para ficar. Pai, pai, te confesso, na verdade, grande foi minha maldade. E assim te fiz chorar. Pai, trago meu rosto molhado, são as marcas do pecado que eu venho lhe mostrar. Eu preciso descansar. Pai, dores no mundo existem, tudo isto me faz triste, e assim te fiz chorar. Pai, pai, tudo aqui é mais bonito quando eu estou aflito. Você vem me consolar. Pai, trago meu rosto molhado, são as marcas do pecado que eu venho lhe mostrar. Pai, me recebas, por favor, dá-me o teu braço de amor. Eu preciso descansar.